as galera, tudo pra acionar. Arrepi! Venez fêter le carnaval à Salbris le samedi 9 mars, organisé par l'association de jumelage Salbris et Loewe Charge. Déroulement de la journée, 16h30, rendez-vous place du marché avec les tambours portugais de Salbris. 17h, début du défilé. 19h, repas de carnaval à la salle des fêtes de Salbris. Vous aurez un apéritif, au mafé joie, le cassoulet portugais, fromage, dessert. Pour un adulte, ça sera 20 euros. Pour les enfants, 8 euros. Uniquement sur réservation jusqu'au 3 mars prochain. Les boissons ne sont pas comprises. 21h30, bal déguisé animé par le groupe Enigma. Entrée 5 euros, hors repas, sans réservation. Mais pour tout ça, pour tout renseignement, 02 54 97 35 51 ou bien au 06 75 00 63 34. Alors venez fêter le carnaval à Salbris le samedi 9 mars avec nous. L'association portugaise de Gien organise une soirée fado le samedi 9 mars à 20h30 dans la salle Bernard Palissy à Gien. En première partie, vous pourrez apprécier la chorale de Gien. Et en seconde partie, venez découvrir cette grande voix du fado, Teresa Carvalho. Alors pour toute réservation, appelez vite au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Samedi 23 mars, à partir de 19h30, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant à l'espace Arc-en-Ciel au 266 Faubourg Bannier à Fleury-les-Aubrais. Au menu de cette soirée, cozida portuguesa. La soirée sera animée par Fernando Martins et Sue Concertina. Le tarif est de 20 euros pour les personnes non adhérentes, 15 euros pour les adhérents de Radio Arc-en-Ciel et les enfants 10 euros. Alors réservez dès maintenant au 02 38 43 50 09 ou bien au 06 87 97 35 33. N'attendez plus et réservez votre soirée du 23 mars prochain pour le Cozida Portuguesa organisé par Radio Arc-en-Ciel. Les places sont limitées, réservez dès maintenant. Domingo, 24 de março. Na sala de festas de Saint-Privé Saint-Mesmin, a partir das 15 horas, grande espetáculo ao vivo com Kim Barreiros. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Baile animado pelo grupo Capa Negra. À venda nos locais habituais. Contamos... Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Quem está feliz? Portugal é festa.

Bom, o nosso telefone ainda está avariado, então não tenta telefonar. Pode-se ligar no Facebook, aconselho Portugal em Festa. Agora vamos continuar com Andréia Portillo. Eras tu sem mim. Isso nota-se na tua voz, nota-se no teu tom. Para ti nada mais existe, tu és a perfeição. És meu amor, escuta, ouve com atenção. Por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não é fácil para ti, mas em tudo é como a gente quer. Quem eras tu? Quem eras tu? Uma estrada sem direção, um corpo sem coração. Eras assim, quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água até, um dia sem amanhecer. Eras assim, quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção, um corpo sem coração. Eras assim, quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água até, um dia sem. Achas que és o maior? Tens a mania que és bom. Isso nota-se na tua voz, nota-se no teu tom. Para ti nada mais existe, tu és a perfeição. És meu amor, escuta, ouve com atenção. Por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Não é fácil para ti, mas em tudo é como a gente quer. Quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada sem direção, um corpo sem coração. Eras assim, quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Um mar sem água até, um dia sem amanhecer. Eras assim, quem eras tu? Quem eras tu sem mim? Uma estrada. Agora com Karina, eu tenho que ir à bruxa. Essentiel 96.2. La FM en couleur. Agora com Joana. Querem carpar.

dança do ritmo do amor. Encosta-te bem a mim, bem juntinhos a dançar. Contigo quero dançar sem ver a noite parar. Com tu és a minha magia. E depois amanhecer e do teu lado eu ver nosso amor. Você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Até o sol raiar, até o sol. a cintura. Ai, que loucura. E agora vamos com Juni Abreu. Juni Abreu, que estará connosco dia 27 de Abril. Já pode marcar. Mas que loucura. Tu pões louco, cheio de tensão. Eu fico fora de mim, pões-me de cabeça à roda. Tu dás-me tanto prazer, eu nem sei o que fazer. É um amor sem resposta. Queria ter-te sempre a meu lado. Tu pões-me louco e desesperado. Teu corpo faz-me enlouquecer. Mexe a cintura. Ai, que loucura. Tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Mexe a cintura, ai que loucura. Tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. É sensual, és uma mulher fatal. Qualquer homem te deseja. Tu és minha tentação, tu és loucura, paixão. Já não me sais da memória. Queria ter-te sempre a meu lado. Tu pões-me louco e desesperado. Teu corpo faz-me enlouquecer. Mexe a cintura. Ai que loucura, tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Mexe a cintura, ai que loucura. Tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Mexe a cintura. Tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Mexe a cintura, ai que loucura. Tu és no fogo a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Mexe a cintura, ai que loucura. Tu és meu fogo, a minha paixão. Mexe a cintura, mas que loucura. Tu pões louco cheio de tensão. Lá com Luiz Jorge, ela é bomba. Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba, toda a gente quer ter e nela andar, toda a gente quer mexer, mas eu não vou deixar. Quando vai na rua todos ficam a olhar, todo mundo para para vê-la a passar. Todos querem montar e nela andar, eu fico vaidoso por ela conquistar. Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba, toda a gente a quer ter e nela andar, toda a gente quer mexer, mas eu não vou deixar. Na moto do amor todos querem pôr a mão. Tornou-se viral, ela é um avião. Todos querem montar e nela andar. Eu fico vaidoso

rapazes e raparigas, o baile vai começar. Toca a bombar, toca a bombar. Ninguém perca uma dança que o conjunto vai tocar. Toca a bombar, toca a bombar. Se o povo for bastante, a portões não vão faltar. Toca a bombar, toca a bombar. Se nos freguei no roça, a atenção nos aumentar. Toca a bombar, toca a bombar. Eu vou-vos explicar como é que antigamente os calceteiros, no seu local de trabalho, diziam uns para os outros que estava a passar uma mulher. Pois é, dizia-se assim: estica o fio. E agora, Jorge Moreira, estica o fio. Os calceteiros antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. A calcetar no caminho, se passasse um borrachinho, começavam a assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a olhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela, para não se dar por ela, dizia-se: estica o fio, estica o fio, estica o fio. Na moça vai a passar, estica o fio, estica o fio. E todos param para olhar. Estica o fio, estica o fio. Vai de rabinho atar, atar. Com moda de estica o fio, nem a precisa subir, e ela não vai reparar. Com moda de estica o fio, nem a precisa subir, e ela nem vai reparar. Os antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. A calcetar no caminho, se passasse um borrachinho, começavam a assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a olhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela, para não se dar por ela, dizia-se: estica o fio, estica o fio, estica o fio. Na moça vai a passar, estica o fio, estica o fio. E todos param para olhar, estica o fio, estica o fio. Vai de rabinho atar, atar. Com moda de estica o fio, nem a precisa subir, e ela não vai reparar. Com moda de estica o fio, nem a precisa subir, e ela nem vai reparar. A passar, estica o fio, estica o fio. E todos param para olhar, estica o fio, estica o fio. Vai de rabinho atar, atar. Com moda do estica o fio, nem a precisa subir, e ela não vai reparar. Com moda do estica o fio, nem a precisa subir, e ela nem vai reparar. Solteira, não penso em mais nada. Quero curtir a noite até amanhecer. Meu Deus, dá. E a Nikita, agora estou solteira. Meu Deus, não me abandones, que eu estou na solidão. O homem que eu amava partiu meu coração. Agora eu estou sofrendo porque ele já não me quer. Foi-se embora dos meus braços porque tem outra mulher. Meu Deus, como eu queria livrar-me desta dor. Mas tenho em meu peito as marcas deste amor. Eu juro-te por tudo que não vou mais sofrer. Vou sair com meus amigos para o tentar esquecer. Quero curtir a noite até de madrugada. Agora estou solteira, não penso em mais nada. Quero curtir a

continuamos agora com Maria Lisboa, tem um dedo que adivinha. Bateu na porta, solidão foi atender. Meia hora conversando, só falaram de você. A bola balança a rede e o Ronaldo marca golo. Se a gente se encontrar, nosso amor vai dar um jogo. Trovejou, mas não choveu. Balançou, mas não caiu. Está doendo o seu adeus.

dia, daqui ser feliz, daqui ser feliz eu quero ficar. Olá Portugal, não te vou mais deixar. Amada,

agir na padaria. Levantei a pá com a mão, meteu a pau ao forno, viu que ainda estava morno. Lá disse ele então: mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Estava a encolher, tentou, foi persistente. Disse-me à prima despacha, ao ver aquilo com racha, disse-me ele novamente: Mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Mete, tira, não abuses no fermento. Mete, tira, que ele vai crescer lá dentro. Agora vamos com Quimbareiros, recordações de mocidade. Quimbareiros, que estará presente em São Privé, dia 24 de março. Centeio, parecia um comprimido, era branco com risco ao meio. Fui à festa vender chupas, da bicicleta eu caí. Havia chupas por todo lado, chupas ali, chupas aqui. Sonhei que estava a mijar, acordei todo mijado. Hoje tenho o prazer de ter um sonho realizado. Meu avô, porque sacode para ver se a gaita seca, mas o último pingo caía-lhe sempre na cueca. Das tias, não tive sorte, não deu. A tia pediu-me 100 paus, mas eu só tinha o meu. A Paula da frutaria tinha uma boa melancia. Muita gaiola eu fiz a pensar numa fatia. Minha mãe quis me casar, mas eu não tinha 20 anos, nem estava para criar galinhas, para dar pito a ninguém. O meu pai sempre me disse: respeita a mulher do próximo, mas tem cuidado, meu filho, se o próximo está muito próximo. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Campagne. Et où pourrez-vous

enganava. Fátima Lopes, eu vou-vos dizer porquê. Digo isto que sou experiente, já vos disse há bocadinho, deixou o povo contente. É um regalo ter ao nosso lado uma mulher tão sorridente. E agora, para terminar, boa tarde a toda a gente. Vamos cantar mais uma e é a mesma de rodeio. E agora, maestro, vamos à desgarrada de todos. Hã? Pode ser? Bora lá. Sou eu, o Cândido. Não engana, digo adeus com alegria. Digo adeus com alegria. Eu quero agradecer pela vossa simpatia. Do Fernando Correia Marques vai o abraço de cortesia. Alegria beijinho. De lá de riba do Minho, de lá de riba do Minho, veio um caruso gaiteiro a botar umas cantigas. Que eu também sou reguefeiro. Um saúdo a Portugal, deste amigo verdadeiro. Trouxe em vos as minhas coplas que as cantei a bocado do Benito Regueifeiro. Um abraço apretado. Força! La FM en couleur.

aqui no terreiro. Esta é a vida do Jorge Loureiro. Vira para a esquerda, vira para a direita. Passe miudinho e a dança está feita. Vira meia volta, aqui no terreiro. Esta é a vida do Jorge. Hey, yo! Agora já fizemos do norte ao sul a Portugal, vamos ficar aqui em França. La vie du bon côté. Oh mon ami. Pour tous nos amis français. À rien pour que je me sente vexé. Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Quand je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mes vêtements. Rien ne changerait ces événements. Non. Donc profiter est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Dans mes selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mes vêtements. Rien ne changerait ces événements. Pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. J'y suis arrivé. Donc tu peux. Et on continue avec Claude, Trois Cafés Gourmands, Nos Souvenirs. Encore mon père, comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages. dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, se prennent le temps, ne font que courir. Merci. Moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Agora estivemos em Portugal, passamos para a França, vamos até o Brasil. Coitado, se acha muito macho, sou eu quem te esculacho, te faço de capacho. Se acha o bicho, quem era tudo aquilo que contava pros amigos? Eu sempre te defino, desanimador, prepotente e arrogante, não serve pra amante, talvez nem pra picante. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos que provaram são cima assim, gente. Todo mundo, quero ver. Vamos sacudir! É. Essa eu vou mostrar, meu. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço o passo da escada, deixo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. E vocês? Menina, bebê, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só tá você, só tá você, só tá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, princípio é um sim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. E vocês? Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, só tá você, só tá você, só tá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Agora vocês. Meia noite no meu quarto, yeah. Ela vai. Quero ouvir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei. Vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Menina, veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Com ela, e quando eu chegar lá em casa, oh, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá

Eu partei, foi no pescoço. A menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Ela é muito teimosa, gosta mesmo é de papar. E por isso o corpo dela eu fui parpando sem parar. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu partei, foi nos peitinhos. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu partei, foi no umbigo. Eu partei bem de mansinho. A menina me falou, vai parpando com carinho. E agora vamos deixar um bocado o Brasil para trás. Vamos até os anos 80, 90. Quem não se lembra desta música? Continuamos sempre para os anos 80, 90 com Conquistador. Yeah.

clareando a foto sobre a mesa. Eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Deixa eu a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então a volta começa, oh minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Continuamos com Tony Carreira, Tu e Eu Para Sempre. Se queres partir, eu vou deixar. Nem vou dormir, pois vais logo voltar. Vens a chorar e eu a sorrir. Vou responder que não, que sim. E acabamos desenhando no sutil. Eu e tu, tu e eu. É um amor que nasceu para sempre. Para sempre. Tu e eu e tu. Somos dois, dois em um. Para sempre. Para sempre. Somos a metade da outra. Vidas na mesma vida, acho que houver. agora, Capa Negra, sempre a bombar. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Estamos juntos até o meio e meio. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Agora meter um bocado de ritmo a isto, com um top modelo. Top model, é sexy, baby, tão sensual. É top model. just trying to make you my babe. Care less if you're stressed, I just want you to undress. See, I'm traveling and babbling on tracks about what's happening. Care less if you're stressed, I just want you to undress. It's top model, top model. It's sexy, baby, tão sensual. It's top model, top model. Tu faz-me assim, é beber tão mal. Nosso amor é louco amor, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo. E vamos agora com Henrique e Sandro, nosso amor é louco. Vejo nos teus olhos e no coração. Sinto nos teus lábios um sabor intenso que me deixa presa ao teu encanto e carinho imenso. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é mesmo assim. Nosso amor é eterno, loucura sem fim. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo amar. Sinto nos teus lábios um sabor intenso que me deixa preta ao teu encanto e carinho imenso. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é mesmo assim. Nosso amor é eterno, loucura sem fim. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo amar demais. É mulher que adoro e me traz paixão. Sinto nos teus lábios um sabor intenso que me deixa presa ao teu encanto e carinho imenso. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é mesmo assim. Nosso amor é eterno, loucura sem fim. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo amar. Nosso amor é eterno, loucura sem fim. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo amar mais. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é mesmo assim. Nosso amor é eterno, loucura sem fim. Nosso amor é louco e louco, nosso amor é bom demais, e nesta loucura não consigo amar mais. Minha até o fim. Te beijar e enlouquecer. get on the floor. This party's out of control. Get on the floor. This party's out of control. Vem, a noite é só pra nós. Ninguém nos vai parar. Nós vamos a serás tudo para mim. Uou, tu és especial. Vejo em teu olhar teu desejo de me querer. Quero me entregar, sentir teu calor, te beijar e enlouquecer. Get on the floor. This party's out of control. Get on the floor. This party's out of control. Vem, a noite só pra nós. Ninguém nos vai parar. Nós vamos a que eu quero ter. Ela é xixi. tinha um fim. E as tuas palavras de mel. Solo vou eu ser feliz quando tu chegares, quando te abraçar. Tu és todo para mim, és a minha luz, mas sei que vais voltar. Solo tu e eu, unidos para sempre, num amor ardente. Solo tu e eu, amando sem medo, por isso eu te peço. Solo tu e eu, unidos para sempre, num amor ardente. Solo tu e eu, amando sem medo, por isso eu te peço. Volta, amor. Recordo as noites que me amavas, não tinham fim. E as tuas palavras de mel. Solo vou eu ser feliz quando tu chegares, quando te abraçar. Tu és todo para mim, és a minha luz, mas sei que vais voltar. Solo tu e eu, unidos para sempre, num amor ardente. E agora vamos continuar com o Christophe Maneiro. Vamos, Portugal! É teu, é meu, é nossa, é vossa. Vamos apoiar a nossa seleção com força. Faz-nos sonhar, faz-nos ganhar. Todo o povo português já está sempre para gritar. Fait péter le drapeau. Toute une communauté dans le monde a crié Ronaldo. Et teo, et meo, et nossa, et vossa. Faites-nous rêver comme Guerrero, c'était au Stade de France. On a le cœur qui bat, on vit tout ça, on compte sur vous. Et si jamais on fait, on sera toujours fiers de vous. Eu só quero ver nossa equipa marcar. Eu só quero ver Portugal a vencer. Eu só quero ver todo mundo apoiar. Eu só quero ver uma nação a mexer. Eu só quero ver todos com as mãos no ar. depois a minha família só vou de 11 para Portugal. Eu vou ficar cá muito tempo ainda. Só vou de 11 para Portugal. De 11 do mês que vem. E vou lá e vou ser recebido em festa. São vocês, são vocês. Zé do Pipo, eu a pinar com ela. O meu carro já velhinho nunca me deixou ficar mal, mas para tudo nesta vida há sempre uma primeira vez. O meu carro avariou no meio da IP3, duas faixas de rodagem e logo o trânsito acumulou. Liguei para a assistência que bem rápido chegou. Era uma menina nova, diz ela logo apressada: por favor, amigo Zé, vamos pôr os pinos na estrada. Os carros passam e vão dando a fita dela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a fita dela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a fita dela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a fita dela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Trabalho